Muito dinheiro, muita mulher, muito pop. Coletividade na quebrada. Quantos boyzão não sonhou ter isso daí? Chegar e ser respeitado, mas aí já. Os boyzão tem o que ladrão tem. Quer viver no perigo? Então vem. Cordão no pescoço de R.U. na pista. As de 100 no plaque, boyzão, hasta la vista. As fita é forte, só os milhão importa. O castelo só cai quando trava a giratória. As minas choram por um soufflé light. Mas passa o batom pra sorrir na night. Quer ser destaque e fashion pra desfilar. Quer pagar de rainha, mas pro rei vai ajoelhar. Cê não pode moscar, o barato tá louco. Na pele de ovelha tem uma pá de lobo. Se a função é dos cabulosos, é nós que vai chegar. Os pés de blackjão aqui não vai colar. Os boyzão tem o que ladrão tem. Quer viver no perigo? Então vem. Dinheiro e mulher tá no jogo o tempo inteiro. Os dois cê perde e ganha. O mundo é desse jeito, por quê? Os boyzão tem o que ladrão tem. Quer viver no perigo? Então vem. Mulher é bom, dinheiro nem se fala. Bebê um Chandon, vendo elas de mini saia. Tem a só não troco elas pelas minhas de 100. Mulher vai e vem, cê não pode se grupir. Vagabundo tem uma aqui e outra ali. Só não posso sorrir, né, dando goodbye. As baby chora pra andar de R1 no gás. Nas marginais cê vê os boyzão de Kawasaki. Nas ruas os ladrão tão de RR Audi. Quantos ficou na saudade por um amor bandido? Acorda que o mundão tá perigo. Os boyzão tem o que ladrão tem. Quer viver no perigo? Então vem. Os boyzão tem o que ladrão tem.